comprometidos, homem casado. Menina bonita, do só engatinhado, das pernas bem grossas, sorriso safado. Eu fui com os amigos numa pescaria, deixamos as mulheres e levamos as gatinhas. Domingo que vem as mulheres vai ficar e de novo as gatinhas nós vamos levar. Here we go.